Agora é que me livro com Mafalda Correia. Um programa oferecido por Papelaria e Livraria Meio Mundo, em Oliveira do Hospital. No programa de hoje vou estar à conversa com a Beatriz Vaz Pato e com a Matilde Martins, que, além de colaboradoras aqui da Rádio Boa Nova também, são boas leitoras. Portanto, não perca este episódio. Agora é que me livro. Um programa da responsabilidade de Mafalda Correia, onde nos livramos de tudo, menos dos livros. Sejam todos bem-vindos a um novo episódio do Agora é que me livro. Hoje, como vos dizia, na companhia da Beatriz e da Matilde, portanto um programa com duas entrevistadas. Elas, se vocês costumam acompanhar o programa A Escola e o Meio, elas também fazem parte dele. A Beatriz fala-nos das notícias do nosso mundo e a Matilde traz sempre sugestões de leituras, portanto já se vê daí que ela gosta de ler. E além de serem, na maior parte das vezes, boas amigas, são também boas leitoras e é sobre isso que vamos falar hoje, porque também é importante trazer a leitura e trazer este programa para os mais novos, e é isso que elas me vão ajudar a fazer hoje. Sejam muito bem-vindas. Obrigada pelo convite. E vamos então começar pela primeira pergunta, que é precisamente saber se vocês sempre gostaram de ler e de onde é que surgiu esse hábito. É assim, quando era mais nova eu gostava muito de ler aqueles míticos livros das princesas e dos contos de fadas e todas essas coisas, só que eu acho que com o passar do tempo esse gosto foi-se perdendo um bocadinho e só há alguns anos, cerca de 4 anos, diria eu, é que gostei outra vez de começar a ler. E lembro-me que até foi, acho que foi uma sugestão aqui da Mafalda para começar. Oi. A ler. Sim, senhora. E portanto, e também porque eu fui ao Pingo Doce, acho eu, e estavam lá aquelas promoções de livros a 5€, e houve lá um livro que me despertou assim curiosidade e eu comprei, e foi a partir daí que comecei outra vez a ganhar esse gosto pela leitura. Ou seja, já agora, antes de passar à Bia, Matilde, achas que essas promoções todas que muitas vezes as livrarias fazem para cativar leitores funcionam realmente? Sim, eu acho que sim. E é o que acho que é tipo, é assim, a livraria com mais, que faz mais descontos. Faz mais descontos, sim. Ok. Bia. Olhem, eu, para ser honesta, nunca gostei assim muito de ler desde que era pequena. A sério. A sério? Pode parecer um bocado descante, mas sim. A sério, não era grande fã de ler. Até porque eu gostava muito mais de ver filmes e séries e esse tipo de coisas, e gostava muito mais de que me lessem os livros do que eu própria estar a ler. Eu gostava, por exemplo, quando ia dormir, que a minha mãe ou meu pai me lessem um livro quando era pequena, uma coisa assim, pronto. Mas comecei a ler realmente, penso que no meu 7º ano, quando o meu pai me deu o livro que ele achou que eu ia gostar, que era A Quinta dos Animais, do George Orwell. E a partir daí apaixonei-me completamente por distopias e por romance e por esse todo tipo de leitura. E pronto, foi assim que começou o meu hábito de ler. Ou seja, pode haver um livro certo para começar o hábito. Eu acho que sim, eu acho que sim. Boa. Então, continuando, e agora focando aqui um bocadinho mais nos jovens, portanto a Bia até disse que o hábito de leitura foi algo que foi construindo. A minha pergunta é se consideram que a nossa geração lê realmente menos ou se isso é só algumas coisas que às vezes ouvimos nas notícias e não corresponde exatamente à realidade. Eu acho que sim e não ao mesmo tempo. Ou seja, há sim pessoas que se interessam muito pela leitura, e isso vê-se nas redes sociais. Há cada vez mais contas, por exemplo, no Instagram de pessoas que leem e dão as suas sugestões, mas também acho que há uma parte da nossa geração que não se liga tanto a isso, porque lá está, as redes sociais estão cada vez mais evoluídas e acho que é tudo muito fácil, aceder às coisas é tudo muito mais fácil e rápido. Ler um livro, claro que demora o seu tempo, mas, por exemplo, ver um vídeo ou ver um story no Instagram demora muito menos tempo, e acho que, isso, que as pessoas vão para essas redes sociais para passar o seu tempo, e como demora menos tempo, não tem... Ou seja, tu vês aí as redes sociais, por um lado, como propagadoras dos livros e, por outro, como também o meio que afasta os jovens da leitura, é isso? Sim, eu acho que sim. Interessante. E tu, Bia? Eu considero, como a Matilde estava a dizer, que as redes sociais têm um grande papel no meio disto tudo. Considero ainda que as redes sociais têm um papel em desmotivar um bocadinho os jovens a ler. Obviamente que existem contas, como a Matilde disse, que proporcionam o gosto pela leitura, recomendam livros, todo esse tipo de coisas. Mas, por outro lado, acabam por mexer um bocadinho com as pessoas, no género em que mexem com tudo o que se passa aqui dentro, ou seja, com os receptores todos de dopamina, ou seja, as pessoas têm muito mais prazer em ver vídeos e em dar likes em stories do Instagram ou o que quer que seja, do que propriamente se sentarem durante uma horita ou duas a ler um livro, porque lá está, como a Matilde disse, demora tempo para percebermos o enredo da história, para nos habituarmos aos personagens, enquanto que clicar num vídeo é tão simples como lá está, como um clique, é instantâneo, ou seja, não é preciso esforço nenhum intelectual da nossa parte, e por isso considero que as redes sociais nesse aspecto são um bocadinho prejudiciais. E é provavelmente daí que está a grande diferença em termos de benefícios entre um livro e uma rede social. É precisamente esse tempo que ambas falaram, que demora até nos adaptarmos às personagens ou ao espaço, enquanto que nas redes sociais não é preciso nada disso. Mas mesmo assim, eu gostava de explorar ainda mais um bocadinho deste tópico, porque nós somos da geração que teve mais acesso a redes sociais desde sempre e, portanto, vocês não veem aqui alguma forma, para além das contas que a Matilde falou, de as redes sociais ajudarem a inverter esta tendência? Vê-nas apenas como um fator negativo no que toca a leituras, o que é que pensam? Eu considero que há aspectos bastante positivos, aliás eu sigo algumas criadoras de conteúdo, não portuguesas, mas suponho que também haja criadoras de conteúdo que pronto, falam sobre livros e dão recomendações e tudo isso. Aliás, encontrei um dos meus livros preferidos através do Instagram, que foi o Fahrenheit 451. Se não fosse pelo Instagram eu nunca teria sabido da sua existência sequer, portanto fico muito grata. Portanto, sim, considero que, de facto, elas proporcionam um papel bastante positivo, por um lado. Por outro, como eu já disse, existe o tal lado mais negativo, mas isso há sempre em todas as coisas. E pronto, e tu, Matilde, o que achas? Eu concordo contigo, porque eu também já encontrei, assim, livros que gostei muito, e foi no Instagram que eu os encontrei, que vi também as opiniões das pessoas que já os leram e tudo, e acho que aí é um ponto positivo, só que do outro lado da moeda há sempre aquela facilidade de, no Instagram é tudo muito mais rápido, ver um vídeo de 2 minutos nunca se compara a ler um livro, portanto ler um livro é um processo muito mais demorado, e acho que as pessoas neste momento optam pelo mais fácil, pelo caminho mais fácil. E vocês acham que, por exemplo, os e-books podem ser uma alternativa a todo esse pessoal que está muito focado nas redes sociais? Eu penso que sim. Eu também. Para mim não seria, porque eu gosto muito mais de ler um livro físico. Certo, acho... mas lá está, tu sempre tiveste esse hábito de ler ou tentaste criá-lo. Mas para quem não o tem, poderia ser uma vantagem? Sim, eu acho que sim, porque para já acho que é mais barato, suponho. É muito mais barato que um livro físico. Portanto, também é mais um fator que ajuda, que incentiva a leitura. Eu acho que sim. Muito seria bem. Um bom... Eu penso que o importante é apenas as pessoas lerem. Que leiam. Concordo. O que quiserem, o que gostam. Seja jornais, seja revistas, seja livros. E mesmo que sejam e-books, acho que já é um aspecto bastante positivo que se vai verificando, porque existem agora várias apps, se não me engano, que têm milhares e milhares de livros. Obviamente que nem todos têm o mesmo nível de escrita que uns, pronto. Mas que proporcionam, lá está, este gosto pela leitura, e basta pesquisar o tema do livro que queremos, por exemplo, fantasia, e aparecem milhares de recomendações. Eu acho que isso é ótimo, por acaso, até porque são grátis, incentivam as pessoas não só a escrever esses livros e a publicá-los nessas aplicações, como também a ler, e acho que é bastante bom. Sim, e realmente ler é o mais importante. E em relação à nossa geração, o que é que vocês consideram que pode ser feito mais para inverter mesmo esta tendência de que os jovens, embora haja jovens, como a Matilde dizia no início, que ainda leem bastante, há também um grande grupo que lê cada vez menos por conta, sobretudo, das redes sociais. O que é que vocês, se conseguissem governar, por exemplo, o que é que vocês fariam para inverter esta situação? Eu acho que seria importante dar um apoio financeiro aos jovens, porque há livros que são bastante caros, e acho que um livro ronda em média os 20€, vamos dizendo de forma geral, e acho que muitas das vezes o entrave está aí, porque há pessoas que gostam mais de ler livros físicos, só que são caros. Só que também temos de ver que, por exemplo, aqui em Oliveira, a Biblioteca Municipal dá-nos a possibilidade de requisitar livros, acho que no máximo de 2, dependendo da idade, de 3. Exato. E, portanto, acho que um bom incentivo seria, lá está, um apoio financeiro. Eu acho que o governo para o ano queria dar um voucher de 20 euros, só que um voucher de 20 euros dá apenas para um livro. Nós não vamos ler um livro num ano, vamos ler muito mais que um livro, e portanto acho que um bom apoio seria, lá está, voltando a dizer, um apoio financeiro, porque nem toda a gente tem possibilidade de estar sempre a gastar 20 euros num livro. E muitas vezes também deixam de ler por causa disso? É assim, eu se governasse, talvez desse assim, alguns cupons, por exemplo, a jovens para gastarem em livrarias, especialmente em livrarias, pronto, também bibliotecas, para conseguirem requisitar e até mesmo adquirir os seus livros e para poderem ficar com eles, ser uma coisa que lhes pertence. Mas não falando agora da possibilidade de eu governar o país, eu acho que uma coisa que, que poderia incentivar os jovens a lerem mais era mesmo as pessoas que leem começarem a falarem disso com os seus amigos, ou seja, falarem de livros. Porquê isto? Porque as pessoas, para não se sentirem tão excluídas, iam começar por perceber, ah, talvez deveria ler este livro, assim, para poder estar mais presente nas conversas, para podermos ter, assim, temas para falar, porque, no fundo, é isso que os livros fazem. Também nos dão vários temas de conversa, temas tão mais interessantes do que aquelas conversas curtas e simples sobre o tempo, por exemplo. E também para não estarmos constantemente a falar da escola, falar sobre livros é uma boa opção. Na verdade, essa é mesmo uma excelente dica que eu acho que muita gente, e eu própria acho que nem nunca tinha pensado nisso, porque às vezes é quando se começa a falar de livros é fácil algumas pessoas desligarem completamente da conversa, mas é na verdade algo muito simples que todos nós podemos fazer. E portanto, voltando aqui também àquilo que a Matilde falou, ambas consideram que o cheque livro não é suficiente. Eu lembro-me que na altura até trouxe esse tema aqui. Eu considero que é bom, já é alguma coisa, mas também acho que é pouco. Vocês partilham dessa opinião? Sim, é bom, lá está, porque há um avanço, há aqui um progresso. Só que, e também acho que esse cheque é só para pessoas com 18 anos, sim, certo? Sim. Portanto, a faixa etária até aos 18 anos não vai ter acesso a esse cheque. Exato. O que também é uma desvantagem, na minha opinião, porque acho que é nesta altura que se começa a ganhar gosto pela leitura. E portanto acho que deveria ser essa faixa etária deveria ser alargada. Eu também concordo com o que a Matilde diz, até porque é nesta altura, e quando falo nesta altura falo da adolescência, em que o cérebro principalmente se começa ou se continua a desenvolver, e quando chegamos aos 18 anos já está praticamente tudo desenvolvido, ou seja, já é mais os hábitos difícil. Já estão criados, é muito difícil depois largar aquela rotina de não ler e preferir as redes sociais e televisão e etc, etc. Portanto, eu acho que é uma ótima iniciativa. Só que a faixa etária devia ser diferente. Ou pelo menos maior, talvez. Exatamente. Ok. Passando agora ao vosso papel enquanto leitoras, eu gostava de perceber aqui que géneros é que vocês leem. Não que a partir dos vossos gostos vá generalizar para todos os jovens, mas acho também interessante os nossos ouvintes terem a percepção do que é que as classes, as camadas mais novas, leem. Então, eu acho que pelo menos eu e a Matilde temos gostos um bocadinho diferentes de leitura. Portanto, até vai ser interessante. Bem, é assim, eu adoro ler romances, pronto. Dentro dos romances, o meu tema preferido são mesmo as distopias. Não sei se foi por ter começado com uma e que me abriu este mundo todo da leitura, que são de facto as minhas preferidas, mas eu acho que é mesmo fascinante. Posso sugerir alguns, temos o 1984, o George Orwell, temos o Dominável Mundo Novo, temos o Deus das Moscas, temos o Fahrenheit 451, tantos livros que são mesmo muito interessantes e nos dão uma visão assim muito mais alargada daquilo que o mundo se pode vir a tornar, ou seja, eu diria que é um abre-olhos, muito honestamente, e é muito importante termos essa percepção daquilo que pode vir a acontecer, e acho que através da leitura e através destas histórias fictícias acho que é mesmo muito interessante. E esses mundos são mais prováveis de acontecer numa sociedade que lê menos? Ah, sim, sem dúvida, porque as pessoas estão muito mais suscetíveis a simplesmente aceitar sem pensar, sem ter qualquer pensamento crítico, portanto sim. Matilde, conta-nos tudo. Eu acho que tem aqui uma o meu género literário é, sem sombra de dúvidas, romance. Acho que são os livros que eu mais gosto de ler, que me dão mais prazer a ler e que me tiram da realidade, da realidade em que vivo. Acho que qualquer tipo de livro, se for adaptado à pessoa, faz-nos viajar para outra dimensão. Mas lá está, eu acho que eu sou apaixonada por romances, só que não fecho a porta a outro tipo de livros, como as distopias que a Bia falava. Ainda não li nenhuma, mas tenciono ler o 1984, o Admirável Mundo Novo, e só depois é que posso dar assim uma opinião sobre o que é que acho sobre esses livros. Mas pelo que eu já li, e também já apresentei o 1984 no programa da escola, da Escola e o Meio, parece-me ser bastante interessante e é, sem sombra de dúvidas, um dos livros que eu quero ler. E, portanto... E dentro desses romances, dá-nos lá alguns exemplos. Tu, acho que tu sabes bastante bem quais são os exemplos que eu vou dar. De um autor português em específico, acabei de ler agora um que é Tudo Foi Como Tinha de Ser, que até foste tu que me emprestaste e, portanto, eu gostei bastante. E também Durante a Queda Aprendi a Voar, acho que é um livro assim... Do mesmo autor. Certo, certo. Que passa assim uma mensagem bastante importante. E a maioria dos livros dele eu acho que são assim especiais para mim, porque acho que o segundo livro que eu li, agora já nesta fase mais crescida, nesta segunda fase da leitura que eu falava há pouco, foi dele e, portanto, também a partir daí ganhei ainda mais gosto pela leitura e acho que fica sempre no coração. Acho que tenho que trazer cá também o Raul Minhalma, que tem aqui uma grande fã. E voltando agora à escola, que também é algo que faz parte da nossa realidade, portanto, nós estamos as três no 12º ano, sentem que de alguma forma as leituras obrigatórias são importantes para incentivar os alunos a ler ou têm o papel contrário e fazem com que os alunos leiam cada vez menos? É assim, eu não sou contra o facto de existirem obras obrigatórias e considero que a maior parte das obras obrigatórias que nós damos no secundário são relevantes e são boas obras. Agora, se incentivam os alunos, isso é que já não sei. Eu acho que são bastante benéficas no sentido em que nos dão mais vocabulário e dão-nos assim uma ideia de como se pode escrever melhor, porque é através da leitura que nós aprendemos de facto a escrever. Eu acho que nesse aspecto são benéficas. Agora, a incentivar, acho que talvez não muito. Porque como é que um aluno que nunca pegou num livro vai ler Os Maias ou vai ler O Amor de Perdição e não vai querer fechar o livro logo na primeira página? Eu acho que incentivar não incentivam, mas com elas aprendemos e muito. Matilde, antes de passar para ti, Bia, tu achas então que as leituras obrigatórias, portanto, do programa de português ou o programa de português em geral, está feito para um aluno que sempre leu, que sempre teve hábitos de leitura? Ah, sim, sim, sem dúvida alguma. Não sei se no terceiro ciclo nós tínhamos obras obrigatórias de ler, certo? Tínhamos ou não, já não me lembro. Obrigatórias na íntegra, acho que pois, não. Pois, eu acho que não, mas pronto, lá está. Um aluno do secundário que nunca tenha pegado num livro a sério, não vai conseguir ler Saramago nem Fernando Pessoa. Ok, Fernando Pessoa não é obrigatório, mas damos na mesma. Não vai conseguir ler essa de Queiroz sem se aborrecer. É isso que eu acho. Matilde. Eu partilho aqui um bocadinho da opinião da Bia, porque lá está, eu acho que as obras são sim importantes e também nos contam um bocadinho do nosso passado histórico e também literário, mas não sei até que ponto é que incentivam, porque lá está, como ela disse, se um aluno que nunca leu vai começar a ler Amor de Perdição e Os Maias, acho que vai ter ali um choque e vai achar que todos os livros são assim e não vai querer ler mais do que aquilo. Portanto, eu acho que não incentiva os alunos a ler, porque muitos podem não se identificar com aquele género e acham que todos os livros são assim e, portanto, não veem mais para além daquilo e ler Os Maias. E quando nos obrigam a ler um livro, ou seja, quando nos dão... Achas que o título de obrigatoriedade dificulta? Dificulta, porque quando nos obrigam a fazer alguma coisa, acho que nós já vamos assim um bocadinho... Contrariados para ler e acho que não vamos aproveitar o livro. Eu acho que foi isso um bocadinho que aconteceu. Quando eu li Os Maias, aconteceu assim um bocadinho isso. Porque eu sabia que tinha de ler Os Maias, porque lá está, ia ser avaliada por isso. Mas eu acho que se lesse o livro num outro contexto, se fosse por iniciativa própria, eu ia gostar muito mais do que aquilo que gostei, porque eu vi aquilo como uma obrigação e não como um momento de me desligar da realidade e de entrar na história. Portanto, eu acho que não há aqui um grande incentivo à leitura, porque lá estarem todos se identificam com aqueles géneros e não se identificando é um bocado difícil de ler e de gostar do que estamos a ler. Então vocês diriam que o maior problema é ser obrigatório? Ou é o tipo de livros escolhidos? Boa pergunta. Boa. Eu acho que é um pouco dos dois. Eu também acho, também acho. Acho que o facto de ser obrigatório, lá está, deixa as pessoas já um bocado contrariadas numa de, vão-me estar a obrigar, então vou um bocado contrariada e já não quero ler. Mas também o género do livro, porque são livros muito complexos, na minha opinião. São complexos para quem não os leu. Eu, por exemplo, que já sou uma leitora e que já o era há bastante tempo antes de ler Os Maias, eu a ler Os Maias tive de ler com um dicionário ao meu lado, porque eu a cada capítulo eram mais 100 palavras novas que eu de facto desconhecia. Portanto, eu imagino só o inferno que deve ter sido para um aluno não leitor que tenha sido obrigado a ler Os Maias. Pronto, é só isto que eu digo. Eu concordo, porque eu também não gostei. Eu acho que, lá está, como eu disse, se eu tivesse lido o livro noutra altura, que não a altura em que foi, porque eu li aquilo nas férias da Páscoa ou do Natal, já não tenho bem a certeza. Eu lembro-me de acompanhar os teus dramas. E depois eu dividi aquilo por... Eu tinha de ler um X de páginas por dia. Pois. Eu às vezes, para chegar a esse X de páginas por dia, via-me e desejava-me. Portanto, acho que se eu tivesse lido noutro contexto, gostaria muito mais. E lá está, eu acho que é um bocadinho dos dois. Tanto a obrigatoriedade como o facto dos géneros escolhidos, acho que condicionam um bocadinho, talvez... os jovens à leitura, porque nem todos se identificam. E seria, lá está, difícil de agradar a todos. Claro, impossível, mas acho, diria. Sim, também acho. Mas acho que se podia abrir assim mais o leque de géneros literários para tentar, pelo menos, agradar. Muito bem. Então, qual é que é o papel da escola no incentivo à leitura? Onde é que a escola pode atuar? Se leituras obrigatórias não é a melhor opção? Eu acho que na biblioteca escolar haver mais variedade de livros, porque eu acho que a maioria dos livros que lá está, se calhar não interessa à maioria das pessoas, não sei se... porque os livros que lá há, que estão disponíveis, são livros que normalmente nós vamos ler na escola, como os livros obrigatórios no secundário, ou então livros que já não, se calhar não têm tanta atualidade e que provavelmente já não vão interessar à maior parte das pessoas. Portanto, acho que uma renovação, mais variedade. Eu acho que é essencial, obviamente, termos os grandes nomes da literatura portuguesa numa biblioteca escolar, ainda por cima, mas julgo que, por exemplo, uma coisa que podia ser feita era, sei lá, um certo pessoal da administração da escola, ou logo que for, fosse, por exemplo, ao Instagram e visse que tipo de leituras é que estão em dia, em que tipos de livros é que estão mais populares, até porque são mais prováveis das pessoas verem nas redes sociais e se interessarem, ou seja, pronto... E seria assim muito mais acessível e melhor, digo eu, melhor para os alunos, porque ia chamar-lhes mais a atenção, porque é algo que eles viram e que conhecem, assim. E vocês acham, ou já sentiram, que às vezes os professores também acabam por nos dificultar um bocadinho o caminho da leitura, no sentido em que querem que nós leiamos os grandes clássicos e bem, mas se calhar querem isso para todos os alunos, e aqueles que não são leitores ainda não conseguem atingir esse patamar de leitura, e haver essa imposição, como se eu pegar numa comédia romântica fosse estar a cometer um crime, pode desincentivar a ler? Ou acham que não sentem isso, isso não acontece? Eu acho que sim e que não, porque lá está, pode desincentivar, porque os alunos, como veem que os professores se calhar só falam nos clássicos, se calhar inferiorizam os livros que leem e têm vergonha, entre aspas, de mostrar o que é que estão a ler. Mas lá está, eu acho que todos os livros são válidos, acho que todos os géneros são válidos e acho que cada um tem de escolher o seu. É assim, eu sinto que em termos de professores, eu e a Matilde pelo menos tivemos sorte, até porque a nossa professora de português é bastante aberta na sua opinião relativamente às obras que nós estamos a dar, às obras obrigatórias. Ela não concorda muito com o programa, uma vez que julga que são um bocado desatualizadas, Os Maias, O Amor de Perdição, etc. Portanto, eu não diria que somos... ativamente julgados, até porque nós nem falamos daquilo que lemos. Penso que não tenha havido uma única situação em que nos tenham perguntado aquilo que lemos. Mas eu acho que é muito importante os professores simplesmente aceitarem e incentivarem os alunos a ler, seja o que quer que seja. Eu acho que é só importante que as pessoas leiam. Não importa o que é, desde que gostem, é isso que importa. E sobretudo talvez até com os alunos mais novos aí do terceiro ciclo, sim, por exemplo. Exato. Ok, também concordo. E agora, passando a uma pergunta mais genérica, portanto, nós estamos aí por fases. Começámos convosco, estamos na nossa escola, agora vamos para o nosso país. Em termos culturais e até mesmo literários, o que é que vocês pensam enquanto jovens? O que é que acham que falta no nosso país? O que é que falta fazer? É uma boa pergunta. Eu acho que trazer autores estrangeiros como para fazer as apresentações dos seus livros, a trazer a Portugal, e não só às grandes cidades, como Lisboa e Porto, porque Portugal não é só Lisboa e Porto, e acho que seria importante trazer esses autores a todo o país, não digo a todas as cidades, porque isso é impossível, mas, por exemplo, aqui podia ser Coimbra, no norte, mais no norte do país, Braga, acho que não necessariamente Lisboa e Porto, porque lá está, são as grandes cidades do país, mas acho que Portugal, não é só Lisboa e Porto, e seria interessante promover esse encontro entre leitores e escritores. E acho que também, por exemplo, aqui em Oliveira, se calhar devia-se promover mais assim com feiras de livros e essas coisas, que não há assim muito. Pronto, eu acho que é isso. Pois, eu considero que seria interessante se existirem mais feiras, não só concentradas nas grandes cidades do país, ou seja, Lisboa, as grandes Porto. Feiras de livros. Exatamente. Mesmo que sejam pequeninas, que se houver alguma coisa já fico contente, obviamente. E acho que é muito benéfico para todos os leitores. Até porque nós aqui, vamos ser honestos, nós não temos grandes coisas, grandes centros de entretenimento em Oliveira do Hospital. Ou seja, as pessoas vão a tudo o que existe. E se houvesse uma feira de livro, era mais um incentivo para tirar as pessoas de casa e para ir investigar o que de facto se anda a passar. E, quem sabe, saem de lá com livros que lhes ficam na cabeça e que querem comprar. Dirias que até aquelas pequeninas que às vezes faz de livros em segunda mão... Ah, sim. Era? Acho que sim. Boa. Pois, portanto, no fundo vocês também consideram, e pegando ali no que a Matilde dizia, que é preciso também haver uma descentralização da cultura, sobretudo. Sim. Exato. Ok. Porque, agora não falando de livros, eu acho que mesmo o teatro e o cinema, nós aqui não temos grande acesso a isso, e acho que penaliza um bocadinho, porque temos de nos deslocar, por exemplo, a Coimbra, ou a Porto, ou a Lisboa, para ter acesso a isso, e isso por si só já é caro. A maioria das vezes é assim um bocado caro para uma família consideravelmente grande. Sim. E portanto, mais as deslocações, acho que as pessoas perdem um bocadinho a vontade porque se torna muito caro, e acho que é isso. Muito bem. E já estamos a chegar à reta final do programa, mas a minha grande questão ainda é se, imaginem que aparecia aqui um jovem que nunca, quase nunca leu, detesta ler, o que é que vocês diriam para o incentivar? Eu acho que o essencial é encontrar um género com que se identifique, porque se for ler um livro com que não se identifica, acho que nunca vai acabar o livro, para já. Porque se estamos a ler uma coisa que não estamos a gostar, eu acho que o melhor é mesmo deixar de lado, porque vamos estar ali obrigados, como acontece às vezes na escola. Mas a vida é muito curta e os livros são muitos. São muitos e o dinheiro é pouco, às vezes também. Mas eu acho que o essencial é encontrar mesmo o género com que se identifica, porque acho que depois desse passo, acho que... Portanto, esse é o grande passo que é preciso ser dado. Na minha opinião, sim. E que muitas vezes não há o interesse para dar? Muitas vezes não, porque lá está, a facilidade das redes sociais é muito mais... apelativa. Sim. Para os jovens. As redes sociais são o grande inimigo dos livros, portanto. Não sei se será assim o grande inimigo, mas é sim o inimigo dos livros. Okay. Bem, eu diria ao jovem que ler é um hábito que se vai construindo e não uma coisa que nasce com ele. Ou seja, ao longo do tempo, o jovem vai conseguir, ele vai começar pelas coisas mais pequenas, ou seja, pelas peças mais pequeninas, ou seja, as obras mais assim, clássicas, mais infantis, e vai conseguindo crescer ao longo do tempo, porque vai ganhando vocabulário, vai ganhando experiência, vai ganhando também paciência, porque é preciso paciência quando se lê um livro, vamos dizer, de 600 páginas. É preciso concentração, é preciso dedicação. Pronto, é preciso dedicação, é preciso experiência, e quando o jovem alcançar isso tudo vai ser muito mais fácil. E, portanto, era esse o conselho que eu daria ao jovem. Sim, até porque, olha, a convidada da semana passada até disse mesmo que não havia problema nenhum se uma pessoa, sei lá, com 13 anos, 14, se ainda tivesse ansiedade de ler um livro infantil. Não há problema nenhum com isso. E acho que vocês também deixaram isso aqui muito bem explícito e muito claro. E agora, vamos passar para as perguntas típicas do Agora é Como Livro, que são, a primeira é, se pudessem jantar fora com o escritor, vivo ou não, quem seria e porquê? Matilde, eu sei o que é que tu vais responder. Talvez saibas, eu acho que seria com a Raul Minha Alma, eu gostava, para também perceber um bocadinho como é que é o processo de escrita, e também porque é um autor português e acho que devemos aqui apoiar autores uhum. portugueses, mas há muitos outros, acho eu. Como por exemplo? Ai, mais uma autora portuguesa que tu também conheces, a Andreia, uhum. acho que só sabes quem é, claro. A Andreia Ramos, para os nossos ouvintes. Também gostava com o Saint-Exupéry, uhum, do Príncipezinho. Certo. E acho que assim de cabeça não me lembro assim de mais nenhum. Muito bem. Bia. Ai, só escolher um acho que é um bocado complicado. Então, estive aqui a pensar e vou citar alguns nomes porque acho que são impossível. Okay. Então, gostaria muito de conhecer o Fernando Pessoa por razões óbvias. Acho que seria incrível jantar com o Fernando Pessoa e perceber um bocadinho daquilo que se passa dentro da cabeça dele ou que se passava, pronto. Um jantar não chegaria. Um jantar era quase impossível. Mas gostaria mesmo muito. Depois, obviamente, o George Orwell. Acho que é, assim, a minha referência literária. O Aldous Huxley, que também foi o que escreveu Admirável Mundo Novo. Mais... Não sei, gostaria também de conhecer o Saramago, por exemplo, é outro escritor que gostaria mesmo muito de conhecer, e há muitos mais, de certeza. Muito bem, e agora sim, a última questão para ficarem livres, quais são os livros das vossas vidas? Já foi difícil escolher um escritor, quanto mais escolher. É complicado, eu acho que o Príncipezinho é assim um livro, diria, mais infantil, mas acho que cada vez que o lemos, acho que tiramos uma mensagem nova. E acho que é um livro super interessante para todas as idades. Acho que se pode ler em qualquer altura. Se calhar quando somos mais novos não vamos perceber bem a mensagem que ele passa, mas quando somos mais crescidos vamos ver o livro de outra forma. E há um também que não é assim tão conhecido, que é Os Miúdos do Tsunami, que foi esse tal livro que eu falei que comprei no Pingo Doce por 5€, que me chamou assim a atenção porque conta uma história verídica, e acho que é assim um livro que nos impacta porque são irmãos que perderam os pais num tsunami e tiveram de reconstruir a sua vida toda depois disso, e acho que é assim uma bonita história de superação, e acho que foi assim um dos primeiros livros que eu li, portanto ficou marcado. Muito bem. E agora a Bia, que nos vai fazer ali uma lista enorme. Bem, eu acho que depende um bocado da fase da minha vida. Se fossem fazer essa pergunta à Beatriz do 5º ano, ela diria sem sombra de dúvida: ai, os livros do Harry Potter, os livros do Harry Potter. Porque eu era completamente obcecada e... É, ainda é, um bocadinho. Ainda é. Claro, faz parte da minha infância. Mas se tivesse assim de escolher um livro da minha vida, obviamente que ainda vou ler muitos mais, portanto não está assim nada estipulado, mas talvez seria o 1984, do George Orwell. Por uma mera exclusão de partes, porque eu sinto que eu a cada semana falo desse livro, ou por recomendação, porque estou a recomendar a alguém, ou então porque, por exemplo, estamos em aula e eu lembro-me, isto aconteceu no livro, tal, está relacionado, principalmente nas aulas de história. Uhum. Eu acho que é mesmo muito interessante, é um livro que me tem vindo a acompanhar desde o meu 6º, 7º ano, portanto diria que se calhar esse seria o livro da minha vida. Boa, muito bem. Olhem, e chegámos ao fim. Gostaram da experiência? Sim, gostei muito. Sim, mas vocês muito já estão também habituadas muito à rádio. Sim, sim. Muito já bem. Não é um mundo novo. Para os nossos ouvintes também, muito obrigada por terem acompanhado até aqui. Espero que tenham gostado deste contexto e desta situação aqui um bocadinho diferente, com duas meninas mais jovens. E, portanto, na próxima semana estamos de volta. E aproveito para desejar a todos um Feliz Natal. Dizer também que todos os livros que foram mencionados ao longo deste episódio estão disponíveis na Papelaria Meio Mundo. Portanto, ainda vão a tempo de escolher um livrinho para dar a alguém especial. Fiquem bem, fiquem com os livros. Muito obrigada. Agora é que me livro, um programa da responsabilidade de Mafalda Correia, onde nos livramos de tudo, menos dos livros. As últimas novidades literárias, os melhores acessórios e prendas de bom gosto para todas as épocas do ano estão na Papelaria e Livraria Meio Mundo. De segunda a sábado, na Rua Professor Dr. António Ribeiro Garcia de Vasconcelos, em Oliveira do Hospital. Papelaria e Livraria Meio Mundo. Sempre consigo.